Paraná, LJ MC. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. Poder sentir o ar puro do céu, muito além do véu. Cidade celestial, Nova Jerusalém, ali sim tem tudo novo, povo que Deus preparou. Aguarda ansioso esse dia, a agonia cessará, a dor passará, as lágrimas ele secará. O mendigo já era, se converteu a Deus e foi-se dessa terra. Ele teve a vida após a morte, que sorte. A mãe orou pelo seu filho traficante, que era integrante de uma quadrilha. Largou o crack, o pó, a quadrada trocou pela Bíblia Sagrada, virou pastor, ganhou muitas almas ao Senhor. Os manos soltaram os canos e se converteram a Jesus, que venceu a morte lá na cruz. Negaram-se a si mesmo, estão procurando sim ter vida após a morte. Vida após a morte. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. A mina saiu da rotina, não anda mais nas esquinas, tirando a sua roupa pela maldita cocaína. Lá não terá mais ninguém sendo fuzilado. No outro dia virou finado, jamais será lembrado pela família que chora a perca de um filho que já era, mas irão se alegrar, pois junto com Jesus está. Os manos que atrás da cela aceitou a Cristo como Salvador, terá também vida após a morte, graças ao Senhor. Eu sempre pensei que você nascia, crescia, morria e já era, mas não é assim, mano, o céu nos espera. Jesus morreu na cruz, não foi pra nos dar sorte, sim pra nos garantir vida após a morte. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. Vida após a morte é o que eu quero. Vida após a morte é o que eu espero. É, mano, a vida que você leva aqui é uma vida de sofrimento, angústia e dor. Mas quero te falar uma coisa, que lá no céu será diferente, então. Na vida que teremos lá, não irá ter lamento nem dor. Todos os momentos são de alegria com o Senhor. Espero ser elogiado, coroado, sentar ao lado do Cordeiro, o príncipe guerreiro, o Senhor Jesus. Aí, mano, o convite está sendo feito pra você agora. Ele está à porta, não demora. Entregue seu caminho a Deus, Ele é a tua sorte, só assim você terá vida após a morte. As baladas não vão te fazer feliz, as drogas não são aquilo que você sempre quis. Não deixe sua vida após a morte e parar no inferno, para sempre queimar no fogo eterno. Jesus está de braços abertos te esperando e quer te ver de perto. Vida após a morte é o que eu quero. Venceu, teve vida após a morte. Satanás pensou, ele morreu, engano seu. Ressuscitou, viveu, subiu para o céu, preparar pra nós um lugar. E é lá aonde eu desejo estar. Lá não verei mais ninguém morrendo de frio, deitado sobre a calçada gelada, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Não, mano, ali não vai ser assim. Quantas vezes você de dentro do seu carro olha, e quando chega você fecha o vidro, não quer saber se está vestido ou não, pensando ser mais um ladrão. Não pode não, você também pode ter vida após a morte. Então é só ele Beleza, Eva! Aí, vocês são muito loucos, valeu mesmo, hein, galera?